Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 26 de maio de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje lhe trará, hoje e amanhã, lhe trará música instrumental, mas daqui de Portugal. Aliás, são temas bastante conhecidos, mas interpretações igualmente antigas. São temas, todos eles, resultado de interpretação de orquestras, aliás, como poderá comprovar. Vamos começar desde já com as duas primeiras, Lisboa à Noite e Rua Sem Luz, a primeira tocada pela Orquestra Joaquim Luís e a segunda pela Orquestra de Jorge Machado. São duas músicas tipicamente portuguesas, com uma duração mais pequena do que as versões originais, mas que aqui vamos escutar com igual prazer. Por vir então, Lisboa à Noite, da Orquestra de Joaquim Luís, e Rua Sem Luz, melodia da orquestra, ou com a orquestra, Jorge Machado. Boa tarde. Thank you. melodias agora para ouvir da Orquestra Miguel Ramos, Orquestra de Miguel Ramos. Duas melodias que certamente já não são tão conhecidas como eram no seu tempo, até bem que foram lançadas, mas ainda assim vale a pena recordar por todos e mais alguns motivos. A primeira delas chama-se, nem mais nem menos, A Paz que Eu Aprendi. A segunda chamam-se Os Lobos Acordam Cedo. Daqui a pouco vamos voltar a ouvir a orquestra de Joaquim Luís Gomes, que há pouco não referiu o apelido, mas é Joaquim Luís Gomes. Vamos voltar a ouvi-la daqui a um bocadinho, mas para já, dois temas com a orquestração de Miguel Ramos, para ouvir aqui no nosso Sonora 7. Agora duas músicas de festival, Menina, com a orquestra de Joaquim Luís Gomes, e De Degrau em Degrau, que não é uma música de festival, mas é de uma cantora que foi mais de uma vez à Eurovisão. Estou-me a referir à cantora Simone de Oliveira, mas neste caso a música não participou no festival RTP da Canção. Vamos ouvir a orquestra de Jorge Machado interpretando De Degrau em Degrau. Duas músicas que se antecedem às minhas despedidas desta edição do nosso Nota 7. Thank you. E estamos já, estimados ouvintes, no término desta edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos fechar as portas com uma última melodia que nos é deixada pelo maestro José Calvário, que neste caso dirigiu a London Symphony Orchestra. É verdade, José Calvário pôs os britânicos a interpretar músicas portuguesas. E é então assim que fechamos com uma rapsódia que conta com temas como A Canção da Papoila ou Zé Aperta ao Laço. São ao todo 6 temas que vão fechar esta edição de hoje do nosso Nota 7. Edição e de 6 temas, como é lógico, numa rapsódia. Eu despeço-me por agora, já de seguida chega mais uma edição compacto do programa Girasom e nós então voltamos a encontrar-nos amanhã por volta da mesma hora, 12h30. Fique bem, tenha então uma boa tarde na companhia do canal 2 da Rádio Interweb. Eu tive muito prazer em estar consigo. Boa tarde, até amanhã.